Cantador, cantador, tu botou uma toada, mesmo a memória despertou. Cantador, cantador, tu botou uma toada, mesmo a memória despertou. E o sul da Baixada nasce no interior, no correr da madrugada que eu canto toada de repente. Foi assim que meu mestre me ensinou. Eu sou da Baixada, nasci no interior, no correr da madrugada que eu canto doada de repente. Blogueiras Negras apresenta Coronavírus Coronavírus nas Periferias, um programa que vem para mostrar a situação das mulheres negras brasileiras diante à crise pandêmica do Covid-19. Hoje a gente vai conversar com Juliana Costa. Juliana, que é mulher preta de São Luís do Maranhão, coordenadora e cofundadora do coletivo Mulheres Negras da Periferia, graduanda em Serviço Social e ativista periférica jovem, também defensora dos direitos humanos na sua cidade, no seu estado. Juliana, muito obrigada pelo seu tempo, muito obrigada pela sua dedicação e pelo seu trabalho de combate, de enfrentamento às mazelas diante da pandemia do Covid-19. Juliana, bom dia, boa tarde, boa noite. Primeiro, te agradecer a sua disponibilidade. A gente sabe da sua correria, né, do seu trabalho. E aí, a gente quer te perguntar: nós queremos saber, as mulheres negras querem saber como é que está sendo aí, né, as suas ações, as ações de enfrentamento, de combate, né, de redução de danos às causas do Covid-19 na sua comunidade, aí em São Luís do Maranhão, já que a gente tem acompanhado pela televisão, pelos meios de comunicação tradicionais, que o Maranhão é um dos estados que está, né, com mais caos, com mais repercutindo, com muito mais informações sobre mortes, né, sobre colapsos do sistema de saúde. Então a gente queria entender, ouvindo você, sabendo de você, entendendo o que que tem acontecido de fato, né, qual é o olhar das mulheres negras periféricas a partir dessa realidade. Bom dia, boa tarde, boa noite. Queria agradecer o convite. Muito obrigada pelo convite. Meu nome é Juliana. Juliana Costa, para quem não me conhece, sou ativista jovem periférica, sou cofundadora do coletivo Mulheres Negras da Periferia e graduando em Serviço Social. E falar sobre a luta do Covid-19 no ambiente onde eu moro, eu sou cria do Coroadinho, né? Um bairro periférico aqui de São Luís do Maranhão, onde a pandemia matou muitas pessoas aqui no Maranhão. E o governo se mostrou muito eficaz com lockdown, sempre doando cestas básicas, né? Mas ainda assim, a desigualdade, ela ficou muito escrachante nesse momento de pandemia. E aí, aqui na nossa comunidade, a gente foi criado, né, o Comitê Coroadinho Sem Corona, através da professora Cris, onde distribuiu mais de 3 mil toneladas de alimento, enxoval, fralda, quentinha. A gente conseguiu também. A gente não tem água encanada na nossa comunidade. Então a gente foi de junto à CAEMA, a gente conseguiu carros-pipas para fornecer água para nossa comunidade durante várias semanas. A gente também conseguiu, através da Central Única de Favela, cadastrar mais de 150 mães para receber o cartão de alimentação, para que elas pudessem, né, colocar comida dentro de casa. A maioria é mães solos, né, e chefes de família. A gente também ajudou as nossas mulheres aqui do nosso polo a fazer sabão caseiro e também a conseguir aumentar o sabão, né, para poder a gente ajudar, para conseguir manter nossas mãos limpas, conseguir ter o que comer. Essa luta contra o Covid-19, ela marca muito, porque é um momento da gente se aquilombar, é um momento da gente estar em coletividade, é um momento onde eu vi muitas mulheres negras à frente de diversas ações e iniciativas. E é um momento também onde vê nossa comunidade muito unida em busca da sobrevivência e contra as desigualdades. E nosso povo, quando se junta, não tem pra ninguém. Então, muita luta, muita unidade. Eu lembro também que a gente colocou várias faixas nossa comunidade, porque no, bem no começo, né, do Covid-19, as pessoas não conseguiam entender muito bem o que que era, saíam de casa, não usavam as máscaras, e foi um momento também da gente estar conscientizando nossa comunidade, conscientizando que a gente precisa se cuidar, que a gente não tem peito de aço, que a gente poderia morrer, que a gente precisa obedecer às regras da OMS. A gente também teve várias, fizemos várias máscaras para doar para nossa comunidade, porque a máscara ela custava um preço, aumentou muito durante a pandemia e muitas pessoas não tinham dinheiro para comprar. Mas a gente confeccionou, recebemos várias doações de máscaras. E tudo isso me deixa muito feliz, porque mostra muito a luta, mostra quando o nosso povo está junto, a gente pode revolucionar e pode sim querer um mundo mais igualitário. Muito obrigada, Juliana. A gente te agradece por esses minutos, né, por essas palavras suas. E a gente quer te desejar também muita força para continuar esse enfrentamento que ainda não acabou. O Blogueiras Negras apresenta Coronavírus nas Periferias. É um programa que tem o apoio institucional do Fundo Baobá e do Instituto Ibirapitanga. Essa edição tem a parceria e a força da Rádio Aconchego, Salve Saci, radioaconchego.milharal.org. Siga a gente nas nossas redes sociais, leia o nosso blog, blogueirasnegras.org. Segue o bonde. E o sul da baixada nasce no interior. No correr da madrugada que eu canto toada de repente, foi assim que meu mestre me ensinou. E o sul da baixada nasce no interior. No correr da madrugada que eu canto toada de repente, foi assim que meu mestre me ensinou. Cantador, cantador, tocou uma toada. Que no mar.